aqui em Coraci. Vem embora. Vinda seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Bora chegando do amor. Quero ser seu dono. Os amigos dos copos estão na área. Noite me cansa de gozo, nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Saudade. Que eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Toda a equipe pode muito. Estão aqui com a gente, obrigado. Bora, Nhonhoga. Pop Saudade. Pop Saudade. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos. Meu parceiro Luizinho, saudade, o homem do pop tá na área. Minha mulher, Rogério Safadão, alô Sargento Wagner. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão, que eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão, que eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Olha só, não vai marcar toca com pipo na boca, meu irmão. Bora descolar. Não me olhe assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. O maestro. Amo você. Olha só. Que passou, passou, não importa. Do outro lado da porta, pra nunca mais. Bora, Michele. Grande amiga Michele chegando agora. Boteco das meninas aí. Fala comigo, não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der. E que é o maestro. Amei do começo ao fim. Eita, Marcela! Sei que errei, mas não foi tanto assim. Dá-lhe meu maninho, Buiu, saudade! Tente entender. De alguém pro Rogério Safadão, com muito amor, carinho e paixão. Eu e você, e o resto? O resto tanto faz. Passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Neto Saudade. Fala comigo. Bora, Claudinho Cavanhaque. Bora, Jonathan. Dá um beijo. Com você eu vou fundo pro que der. Do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance. Mundinho, Silviano, casal do Tapanã. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. Só pra recordar, maestro. No peito uma palavra a mais. Engana, então chega por trás. Volta pra mim. Esse é o show do DJ Neto. Nenhuma história termina antes de começar. O passado. Eita, Rogério Safadão, acordando aqui no Pop. Só sei do jeito que está. E aí, Magá? Eu sei que não vou. Beijo no corpo. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira, não vale ser nada. Cadê a Lene, Lene, Lene? Já? Coisas que a gente se esquece se tem que lembrar. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Na mixagem, vai. Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Fala, Jamaica, saudade! Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. Neto, saudade! E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Sargento Wagner! Não topo crime hoje, sargento! Sim. Eu e você até de manhã. Preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada. Só deixa a minha aí, viu? Eu vou. E com você. Com você eu vou. Na chuva, o céu azul. Pro norte ou pro sul. Pra onde. Para de te esconder, Nelsinho. Meu parceiro Nelsinho, Lu Glamour, você, os presidentes da Rasga Dinheiro tá na área. Pra qualquer país, pois eu sou feliz. Se você. Grande amiga empresária Rose. Fala, Rose, um abraço e um beijão aqui do maestro Bazan Cruzerete. A Alda Lanches também tá na área. Um abraço. Você me levar, eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Olha, o Jamaica chegou. Você cruzou o meu caminho. Me... Família Iterson também tá na área com a gente. Me apaixonou. DJ Sérgio, DJ Mauro, cadê o Júnior? A ilusão fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho. Preciso desse seu. É a mesa dos empresários. Pra onde for a sua estrada. E aí, Robozinho? Com você eu vou. Já transou hoje, Robô? Com você eu vou. Na chuva, o céu azul. Pro norte ou pro sul. Pra onde o vento nos levar. Brindando, ai, um amor desfeito. Ah, DJ Neto. Duas violas duetando, a saudade desse grande amor. Os meus olhos buscando, teus olhos morenos. Só na categoria, papai. Se fez tão pequeno diante este sonhador. Saudade, o passado. Oh, oh. Yeah, yeah. Pop saudade. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei, que fomos amantes somente nós. E nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. E nós fomos tão fiéis. E também, também infiéis. Simplesmente tímidos. Lene, Lene, Lene. Ai, Lene, se eu te pego. Me surpreendeu. Ah, DJ Neto, saudade. Como fui eu. Yeah, yeah. Oh, você que... Olha, o gato, esse gato é um talento que eu vou te contar, meu irmão. Duas taças trincadas choram o meu pranto. Alô, garçom, tem garçom hoje? Até minha viola. Tem garçom? Quando eu tamar. Trazer cerveja aqui pro Jamaica, saudade, meu. Hoje as cores confundem os meus olhos turvos. Assis Produções. Hoje eu sei, meu amor, não me ama. Tá gravando? Yeah, yeah. Oh, oh. Assis Produções. CDs ao vivo. É que agora há pouco. Para Assis! Ei, Ana Flor! Esse bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós. Fomos sargento Wagner. Nos nossos lençóis. Traz um daí pra mim. Estão fiéis. Traz o careta, mano. Infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Mais outra noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Sair por aí, já nem sei me divertir. É muita saudade. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Você lembra? Lembro de você me pondo pra cima. A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero. Ainda te espero. Pra que sair? Dá-lhe, Popete! Já não sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Nildo e Cigano com Pop Saudade 3D. É o nosso Cigano do Amor. Olha, marcou fura em Castanhal ontem, Cigano. Bagulho doido. Vamos lá. Mais outra noite tão só. Equipe pode muito da saudade. Um abraço e um beijão do maestro. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Para Negão Buiú. Já nem sei. Buiú da van. Hey. Quanta saudade. Mais outra só. Lembro de você me pondo pra cima. A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero. Ainda te espero. Pra que sair por aí? Meu bem, já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite. Uma aqui no Pop, meu irmão. Quando eu deixei você. Alô, sargento Wagner. Fomos diferentes. Bora amanhecer na rua hoje, bora. Se isso foi acontecer. É esse o nosso destino. Esse o destino da gente. Eu só pensei. Saudade. Em ser feliz. E agindo dessa maneira, foi tudo que eu quis. Você se foi, estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Uma atrás da outra, maestro. Do jeito certo, do jeito que tem que ser. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste sem dizer adeus. Ali, Jamaica. Sem deixar recado. Luiz do Forró. Meu amor, quando tu partiste. Um maestro. Sem dizer adeus. Um maestro. Sem deixar DJ Neto Saudade. Meu amor. Tudo que nós queremos é agradecer a presença de cada um de vocês que vieram hoje aqui curtir mais um show do Pop Saudade desta feita, aqui na quadra do Damasceno, sempre ao ladinho do Cruzeirão. Outra noite sem você, tão vazia como aquela. Dali, Nhoca. Quando tu partiste sem dizer adeus. Sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste. Olha, Rose, tá carreira solo. Alô, Rose. Sem deixar. Só empresário aí na mesa da Rasga Dinheiro. Meu amor, eu quero que volte para estar aqui. Já não sou o mesmo, venha por favor. Ego, abandonar o camarada. Que volta, camarada, vem aqui beber com o Neto em cima da nave, quero ver. Já te perdoei, assim não posso viver. Todos me condenam por onde eu passo. E eu choro. Que são de saudades as canções. Olha, camarada, pode chorar, não dá em nada. Podem até dizer que sem você não. Mas se falarem mal do camarada, eu vou brigar. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada eu passo correndo. Marquinho, o camarada já está aqui. Que eu estou sofrendo. Vai levar o maestro na sexta-feira lá, velho. Podem até dizer que sem você não sei viver. Olha só! Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Só pra recordar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Toca, maestro. Give me your love, heavenly angel. Give me your love. Olha quem chegou! Minha grande amiga Eliana Top. Chegando agora pra curtir o pop até 5 da manhã. Emoções que marcaram você. Saudade, o tempo não apaga. She's a model and she's looking good. Dali Jamaica, saudade! I'd like to Raimundinho e a Silviane, lá do Tapanã. She plays hard to get, she smiles from time to time. Eita, cenário firme. It only takes a camera to change her mind. Deixe sua emoção invadir o seu coração no baile do DJ Neto Saudade, o maestro do pop. She's going out to nightclubs drinking just. É o meu produtor Luiz, o poderoso Jefão. Olha a família Alexson chegando. Alô, gerente. She's playing her game and you can hear them say. She's looking good for beauty, we will pay. Pop Saudade, novo Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D, 3D. What's that playing on the radio? Wide eyes start swaying to and fro. I have never heard that song before. Lenny, Lenny, Lenny. Don't hear it anymore. E aí? It's still familiar to me, sends a thrill right. Para Rose. Carreira solo hoje, hein? Solta. Those magic changes. My heart arranges a melody that's never the same. A melody that's calling your name and makes you please come back to me. Please return to me. Don't go away again or make them play again. Atenção, quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Pra recordar, mas ela pode ter. Desejo suspirar. Bala Buiú, saudade. O homem da van. Ter prazer em outros braços. Vamos lá, família! Mas amor, sei, ela não tem. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Dá-lhe a X, produção. Me dê um pouco de atenção. Para Nilziane. Quero abrir. Nilziane estava sumida. E lhe contar do meu fracasso. Pior que não tem nem garapé por aqui por perto. Amo demais uma. Que agora diz que não me quer. Olha, que sente amor. Eu e você, você e eu. Os braços. Até 11 da manhã hoje. Mas ela pode ter desejo, suspirar. É 2019. Beijos, ter prazer em outros braços. Mas amor, sei, ela não tem. Amar como eu, ninguém. Só pra ficar no CD ao vivo, vai. Aí o meu fracasso. Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça meu coração. Olha só. Quem me deu alento foi meu violão. Neto Saudade, o maestro. Ficou comigo, me acompanhou. Compôs comigo essa canção de amor. Entrou nos bares todos que eu entrei. E tomou os porres todos que eu tomei. Volta logo, vai! Volta bem depressa, volta meu amor. Vem, Nisiane, vem! Vem correndo ouvir esse teu cantor. Eu sei um dia ela vai voltar. Me pedindo em prantos pra lhe perdoar. A minha vontade vai ser dizer não. Tudo se perdoa, diz meu violão. Fala, camarada. Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo, me acompanhou. Compôs comigo essa canção de amor. Entrou nos bares todos que eu entrei. E tomou os porres todos que eu tomei. Maestro do pop. E aí? Onde está o meu amor? Eu preciso. Latido do Brasil. Encontrar outra vez. Pra chega aqui com o maestro. Para ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir. Vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder. Nelsinho e Lu Glamour, o casal top da equipe Rasga Dinheiro. Não posso sorrir, não posso estar. Fala, empresária Rose, galera solo. Só eu que. Eita, meu irmão. Hoje não estou com você, meu doce amor. Errou. Que dia de festa, eu estou a chorar. Aqui. Olha a Bazan, tá na área. Tão triste. Ei, Bazan. Cadê a Alda? Cuida de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta a dor. Açaí, machinho. Te amei por tanto tempo eu te amei. Vamos lá, família! Fiz mil loucuras por você. Raimundinho, Silviane, casal do Tapanã. Eu sei que eu pudesse ter, pra sempre ter, seu amor. Tá gravando? Me enganei, foi só momentos, momentos que me fez sofrer. Assis Produções, CDs ao vivo. Sofri por ti porque te amei. Égua, Luizinho, saudade. Te amei. Qual foi, negão? Só por ti. Chega perto, mano. Por te sentir tanta emoção. Mas o Sérgio tá na área. DJ Mauro. Aquela base já, né, mano? DJ Júnior também. Família Iterson. Sempre aqui no apoio do maestro. Deixando em meu coração. DJ Luiz, o poderoso Jefão, meu primo. Bruna. Para ela, hein? Se paixão, você machucou. Luizinho Saudade, o homem da tribo e o homem do pop Saudade. Eu sou maluca. Sexta-feira eu tô lá no bar do Marquinho no Orá, meu irmão. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. O DJ Carvalho já tá dentro. Tá aí dentro. Bora, Carvalho. Vem cá, safado. DJ Carvalho tá aqui comigo, meu parceiro de velhos carnavais aí, desde o tempo do Búfalo Recordações. Alô, Carvalho, eu já sei que tu já tá naquela base, igual o maestro, fazendo sal. Mas manda um alô aí pros teus considerados, maninho. Eita, maestro, doido, tem que tirar o chapéu pra esse maestro. Naquele naipe, já que não dá mais cena. E a família Pop responde aí, aqui em Quaraci. Muito obrigado, Wagner. Esse do Carvalho. Olha o gerentão. Alex Sons de Quaraci. Pra você eu fiz canção. Olha o chefão hoje do ladinho. Amor, DJ Mauro. Você não quis. E aí, Ellen? Desprezou meu corpo. Já fiquei sabendo que o bloco de hoje na perereca foi sucesso total. Veja só, Serrada Manhã Nubada. Eu fui em querer te. Bora, Bazan. Tamo junto, hein? Assim não dá. DJ Neto! Dá tudo, Boninho! Fala que tu tá no setor hoje mesmo, hoje mesmo. O amor só é amor quando dois corações se unem no só coração. No só coração. só coração. O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração. Olha só, quase tudo certinho pro porrazão do DJ Carvalho. Vai ser do Carvalho, meu irmão. Pop Saudade e o cantor Marcelo Mais. Brevemente aí, em junho, porrazão do Carvalho, lá no Célios Eventos, meu irmão. Está no destino meu. Pop Saudade. Vou te buscar até no Canadá, baby. E não. Está no baile mais contagiante do momento, o baile do Maestro Neto Saudade. Bora, Robozinho, paga uma que eu me abro, Robozinho. O Maestro. Eu não consigo não esquecer o que passou-se entre nós. Não houve amor. Ali, Jamaica, saudade. Não, não. Luizinho, saudade. É o Buiú. É? Vai desgraçar. O meu coração que só sonhava com você. Yeah, yeah. DJ Betinho, sorriso. Não. O homem do Mosquitão tá na área. Acabou. O homem do Tipica. Não, entre nós não houve amor. DJ. Me acostumei a viver. Neto, saudade. Enfim, aquele filme terminou. Eu já não sinto falta desse amor. Só empresário na mesa da Rádio Dinheiro aí. Cidade, Lene, Lene, Lene. O amor que eu sinto não pode esperar. Sargento Wagner e o Rogério Safadão. Eu preciso estar com você. O Rogério. Cidade, tá com fome, Rogério? Fiz um reino de amor pra te oferecer. Vem ser minha rainha. Que eu sou de você. Oh, oh. Assis Produções, CDs ao vivo. Bom, amanhecer aí o Assis hoje. Cadê o gerente de ônibus? Bora, caceteiro. Passa o dia e a noite vem me apavorar. Internacional. Solidão no meu. Alô, Maurício. Vem me atormentar. O presença tá na. preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Vem de vez sem despedida. Porque o meu mundo é todo seu. Sem papo furado. Só as melhores aqui no pop, vai. Eu amo você. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei. Ei, Bilu, Bilu, Bilu, meu gato. Cadê você, gostoso? Vim bater uma foto da vampira. Quero postar no Instagram, eu adoro. Bora, Bilu, bora trabalhar. Bora balançar! Bora de engraçado! Já já tem pretinho! E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. Empresária Fabiola está a mulher do Vrá! Que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra quem? Pra mim. Pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Ficha, meu maestro, vai meter no ficha. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual teu jamais. Segura. Vou encontrar. Para Michele. Não conseguirei. Boteco das meninas. Longe de você. Eu vou te dar carinho. Fala assim. Amor e muito mais. Prefiro estar contigo só. Só você bem. E tem! Eu não consigo. Um abraço especial, parceiro Juninho. Tá por aqui com a gente também, curtindo no circuito. Um abraço! Tu tá marcando toca de pipa na boca. Rogério Safadão e o Sargento Wagner. Tu sabes. Olha a macaxeira! O teu amor. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem. Eu sei amar. Costumávamos nos amar em noite de lua. Onde eu digo uma coisa pra vocês que brilhavam mais. A gente tem que dar valor na pessoa em vida, porque depois que ela morre, ela só quer preces e nada mais. Essa música conta a história de um cara que perdeu o grande amor da vida dele. E ele canta pra ela, onde ele estiver, meu irmão. Tô vendo o mar, onde nós dois costumávamos. Para Murilo! Nos amar em noite de lua, onde as estrelas brilhavam mais em seu olhar. E agora onde... Meu Bretinho Daldo tá por aí, cadê você, Bretinho? Fala, meu maestro, tô por aqui com meu parceiro Cigano. Ele é minha amiga Pimentinha, só de boa. Esse casal sempre curtindo o Pop Saudade. Tá por aqui, não dá mais sino. E você fazendo a família viajar. Vai pra cima, maestro! História de amor. Eu sinto tanto, tanto a sua falta. E agora onde estás? Aonde estás? Olha só. Será que estás no céu? Será que estás no mar? Ou por onde você andará? Um, dois, três, vai! Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou um maestro. Coisas que alegram o coração. E no dia a dia, maestro, o dia a dia conseguiu enfraquecer. Como amanheceu hoje, gerente? Quero nem saber quem molhou o chão. Quero passar o rodo, meu irmão. Foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. E eu te amo. Preciso tanto de você. Bora, Sérgio, DJ Sérgio, DJ Júnior, DJ Mauro, Luiz, toda a família tem ação, obrigado. Te amo e não aceito te perder. É Graciane Marques, está aí. Deixarei que o Nonato, rei do Cascalho. Chega esse puta, meu irmão. Não é mais nós. E o computador atrapalhando aí. Banda Cass, pra dançar. E é para Maestro Sandro. Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar, ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Olha quem chegou, Buiú. Nito Pirento. Quero reencontrar o amor ausente. Lembro do passado. Vai-te embora, Pirento. Procuro com você felicidade. Alcino, Lugo da Mulu, equipe Rádio Dinheiro, Alô Rose, Eliana Top, toda essa galera com a gente, obrigado. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã, se nós merecemos essa chance. Sua amiga Rafaela do Papão Shop tá na área, feliz da vida com a vitória, né? DJ Thiago toca esta canção. Primeira dama do Nito Pirenha. Ah, Pirenha. Coração, o luxuoso já que sou. Eu quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. Ouviu já que são tocar. Não tem pra ninguém que eu curto sem medo. Bora pra cima então. Te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém que eu curto sem medo. Eu e você, no amor sem fim. noite inteira eu vou te amar. Essa voz já conquistou o seu coração. Vem curtir Barriere Ramon. Do amor sem fim eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim com Barriere Ramon. Eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor. Vai tocando, maestro! Com Barriere Ramon. Cai a noite, é madrugada, estou sozinho, sem amor, sem teu carinho, não consigo nem dormir. Desespero, quando abraço o travesseiro, me levanta. O maestro do pop. Nada em mim, eu perco o sono e chamo o seu nome, mas você não me responde. Se eu ficar aqui sozinho, eu vou enlouquecer. Em sonho eu sinto o calor dos seus beijos, mas acordo e não te vejo. Eu te quero e te desejo, é só você que eu sei amar. DJ Neto Saudade. Os teclados. É só você que eu sei amar. Vamos lá, família! E aí? Cai a noite. Meu parceiro DJ Danilo, considerado do maestro. Não consigo, nem diria Adalberto. Espero. Alô, Adalberto. Quando abraço o travesseiro, me deu. Família Alexson, chama o gerente. Chama o gerente. Em percussão, me chamo o seu nome, mas você não me responde. Se eu ficar aqui sozinho, eu vou enlouquecer. Em sonho, eu sinto o calor dos seus beijos, mas acordo e não te vejo. Eu te quero e te desejo, é só você que eu sei amar. Vai! Eu percussão, me chamo o seu nome, mas você não me responde. Se eu ficar aqui sozinho, eu vou enlouquecer. Em sonho, eu sinto o calor dos seus beijos, mas acordo e não te vejo. Eu te quero e te desejo, é só você que eu sei amar. Aí, DJ Neto! Solta som, DJ! Pensa comigo que é o Detona pra família. A minha vida é pensar em você. O tempo é curto pra gente esquecer. Tá gravando? O fogo aceso da nossa paixão. Tá gravando? A brasa mais forte. Assis Produções. Em nossos corações. Olha só, meu irmão. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. E o Oni tá na pedra. Aumenta o meu desejo de estar com você. Pop Saudade. Um amor assim, igual ao meu. É amor de é muito amor. É amor sem fim. Bora, Magá. Quando eu chegar. Cheguei. Vou beijar tua boca e o corpo todo numa ansiedade louca. Vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar. Ah, DJ Neto, saudade. Vamos fazer de novo. Apaga a luz. Teus olhos me iluminam. Olha só! Tuas mãos me acham. Logo me alucinam. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham ao andar. Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu. Mas eu Balanito! Estou o meu coração e bate por você, amor. Enlouquecidamente. Como é que é? Desvendo o céu, desvendo o mar. Só pra te encontrar nesse momento.

Pop Saudade. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Pop Saudade. Pense. Não esquenta a periquita, meu. Não me abandone. Segura. Sou capaz de enlouquecer. Para meu primo Sargento Wagner. Mais pólvora. Eu não vivo sem você. Ele ali, que aí, ó. Pois eu sei que. Meu irmão! Vamos lá, família! Sem você não existo. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. Viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Coloca mais uma, mais uma, vai. Você é o que eu mais quero. Te amo. Abraço, garoto. Tamo junto, negão. Aquela nuvem que passa lá em cima, sou os fugitivos. Sou eu, aquela estrela que brilha. Lene, Lene. Lá em cima, sou eu. Sou eu, sou eu. Sou as curvas do vento. Sou eu, areia do mar. Sou os verdes das mar. Para que já chega o pretinho. Sou eu. Até 5 da manhã. Luar, até o DJ Duda por ali. Vai tocar no pop hoje o DJ Duda. Quero ver. O sertanejo que vaga. Mundo afora sou eu. Sou eu. Sou Betinho Sorriso. Ninguém tem nada a ver com isso. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Não aguentou, cagou. Se eu bebo tanto, é por causa de você. E aí, garçom? Garçom, dá mais uma. Quero amanhecer contigo. Eu vou amanhecer no Aurã hoje, meu irmão. Não importa quem vai pagar a despesa. Eu quero é me embriagar. E pra casa? Pra casa eu não posso voltar sozinho. Tão me chamando já de papudinho. Pra casa eu não posso voltar sozinho. Eu levo. Tão me chamando, rei dos papudinhos. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Uma cerveja, eu quero essa mágoa afogar. Não importa quem vai pagar a despesa. eu quero é me embriagar. Pra casa eu não posso. Eita, Jamaica, saudade. Vamos amanhecer na rua hoje, negão. Tão me chamando já de papudinho. Pra casa eu não posso voltar sozinho. Tão me chamando, rei dos papudinhos. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa. Bora fazer assim, bora. Você, se eu bebo tanto, é por causa. Saudade. E num murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de... Olha, Perpétua tá na área. As minhas do Polidense aí comigo. Vou seguindo a caminhar, não me canso de esperar. E aí, Perpétua? Novo Pop Saudade. Esse é o show do DJ Neto Saudade. O maestro está no ar. Aqui no Pop e Coraci. Ari, meu irmão. Marcela, beijo pra você, amor. O trio da humildade, DJs Paulinho Boy, o covarde da saudade, DJ Neto Saudade e o pretinho DJ Dalton. Juntos, eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família Pop. Aqui, na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D. Atenção! Operação Jango! Ça qui comprend, comprend. Ça qui pas comprend, pas comprend. Show de luzes! Efeitos visuais! Preparação! Tudo isso é Pop! Assirément, à la sidirée des mandantes, nous qu'à parler, nous tout qu'à la paralévé. On dit jambon, on en dit déjà là au condom. Ça très facile, ça d'après sidirée. Voilà, camarade. Assirément, à la sidirée des mandantes, nous qu'à parler, nous qu'à la paralévé. On dit jambon, on dit déjà là au condom. Ça très facile, ça d'après la sidirée. Assirément, à la sidirée des mandantes, nous qu'à parler, nous qu'à la paralévé. On dit jambon, on dit déjà là au condom. Agora aqui o baile do maestro. É! Show! Bem-vindos, família, ao baile do maestro do pop. Bora, DJ Danilo, vem cá, Danilo. fácil se me quer para seguir. Vem cá, diga só. E aí, Galdinha? Toda a galera do bar do Paixandu também tá na área. Um abraço. E o maestro é... Maestro. DJ Danilo considerado um dos mais considerados aqui de Guaraci também. Chegando junto pra abraçar sua galera que tá aqui prestigiando o show do Pop Saudade de Guaraci. Alô Danilo, meu amigo maestro e do Pop, claro. Sempre que pinta aqui em Guaraci tem que passar o cartão, né papai? Cara que eu tenho respeito em Guaraci. Considerado, considerado agora, é maestro. Alô Neto, tamo junto sempre, sabe que é nóis. Desgraçado. Manda um abração aí, toda a galera aí do Alexson, o gerente. Hoje o gerente tá amando. É, papai. Ai, ai, ai. DJ Roberto, um abraço, viu. Lini Jaque, um beijão, viu. Posso? O Pop! Meu irmão, pelo amor de Deus. Alô, Nizian. Só se tiver de fiozão que eu vou. Vai. Olha que me falaram que hoje a torcida do Paysandu vai até de manhã no Pop Saudade, né? Comemorando 2-1, meu irmão. É. Chega a cerveja, tá doce, Betinho. Raimundinho, Silviane, comitiva do Tapanã, viu, Neto? Aqui com a gente, viu? Curtindo Pop Saudade. Bora, Neto. O maestro. O maestro. Pop. Ai, ai, ai. Bora, Rogério. Tô sabendo que o Rogério ganhou 50, viu? Alô, safadão! Toda a família. Aí toda a família aí do Som Escalada Prime e a família Lagostão juntos e misturados aqui curtindo Pop Saudade, obrigado. Seu Nelson, proprietário do Lagostão, tá na área.